O Marco deixou-me agora, pá, de certa forma, desconcertado com tanto riso. Pá. Não vai ser fácil agora. Bom, eu queria arrancar com o convidado de honra que vem aqui comigo hoje. Ora, boa noite. Eu sou o Zé Postas, sou presidente da Associação Internacional de Gurus das Redes Sociais. Eu tenho dois blogs, 55 mil amigos pelas redes todas e mais de 30 mil seguidores. E, portanto, se quiser seguir-me, Rui, www.gurudasredes.pt. Bom, o Zé Postas avisou-me aqui para vir aqui também deixar as suas palavras. Basicamente, aquilo que venho falar é que hoje em dia é muito fácil transformar-nos em gurus e em especialistas nestas matérias. Além de haver soluções e sistemas altamente fantásticos, eu sugiro-vos este, porque é o mais eficaz e o de mais curto tempo, a realidade é que este universo tem povoado também, provavelmente, no crescimento que as redes têm tido internacionalmente. A verdade é que, numa pequenina busca que fiz pelo LinkedIn, com as palavras especialista, guru, expert em redes sociais, mais de 95 mil utilizadores apareceram com essas mesmas palavras. O que, acrescentando se calhar a palavra evangelizador e mais outras que tais, vão originar aqui um grande grupo. Infelizmente, nem todos eles estão capazes ou de se deslocar aqui ao Ignite ou se deslocar a outro tipo de espaços e poderem dar a cara por tudo aquilo que partilham e tudo aquilo que comungam sobre este ambiente cada vez mais difícil de se, no fundo, mostrar aqui conhecimentos. Eu pedi aqui ao Pai Pop-Up e aos Zé Postas para me fazerem uma análise daquilo que é o universo de utilizadores das redes sociais em Portugal. E quero os Zé Postas e aqui o Pai Pop-Up ajudar-me imenso a caracterizar toda a panóplia de utilizadores. Se não vejamos, grande parte dos nossos utilizadores, provavelmente inspirados naquilo que o Marco disse, procuram nos jogos e provavelmente nos Petvilles e nos Farmvilles este ensinamento tão importante e tão útil a todos os empresários que aqui vimos hoje. Para além desse, também, os grandes coordenadores de eventos que, basicamente, convidam-nos para, literalmente, todas as atividades, sejam elas de elevado interesse, sejam elas de manifesto e irrelevante interesse. Além destes dois fenómenos muito marcantes, temos o verdadeiro marqueteiro desesperado que, com os seus grupos mais fantásticos, eu gostaria de, especialmente o último, do mundo que não acaba em 2012, porque tem uma lata de ananases, penso que é dos grupos mais interessantes, apesar do Walker, o Ranger do Texas, está novamente em alta, certamente. Para além desses, também, os horríveis marcadores de fotos que acham que esse é o melhor sistema e a melhor estratégia de fazer com que as pessoas visitem as páginas das empresas ou das microempresas que povoam por aí, por este espaço virtual. A verdade é que também temos o Melga. Aqui é mais difícil colocar-nos atrás das redes sociais, como anda o nosso emplastro, muito típico aqui das nossas. Temos vários emplastros virtuais. Eu certamente poderia-vos mostrar. Mas um dos mais originais que vai sair hoje aqui é o quiz sobre que personagem do Ignite és tu. Estou com curiosidade em ver qual deles é que vamos escolher. Bom, além deste quiz, que acho que vai certamente ignitar as próximas semanas, temos também este agressor passivo, que é normalmente um com mensagens de alto teor elevado, que muitas das vezes temos dificuldade em discernir sobre a sua mensagem. Bom, como já perceberam, os utilizadores são dos mais diversos. Eu este tenho um particular carinho. Este jovem tem mais de 40 anos hoje, é um empresário de sucesso que eventualmente gosta da sua imagem que tinha há 30 anos atrás como forma de veicular toda a credibilidade que vemos desta imagem virtual que ele faz passar. Os jovens inconvenientes, para além das imagens e eventualmente do teor altamente chocante, talvez esta próxima apresentação do Marco vá provocar esta inconveniência quando as pessoas virem, pelo menos a juntar à forma como eu me ri. Este é o espectro, digamos assim, o espectro das pessoas que também muito interessadas, depois de o mapling e o zapping, que eram as atividades mais usadas, saímos da televisão e passámos para o friending e, pronto, basicamente nos deliciamos a interagir com pessoas que provavelmente na rua passamos por elas e não dizemos nada. Eu deixava-vos dois símbolos que povoam 2010. A Catizinha, a maior consultora de moda das redes sociais, é, digamos, um dos fenómenos mais incontornáveis da cena das redes sociais, e outro dos jovens, um jovem, Tiago, certamente que teve em 38 segundos portanto, um pequeno vídeo que tem apenas e só quase 2 milhões de, visualizações no YouTube. Dá para ver, de facto, estamos aqui na presença de dois verdadeiros monstros destas coisas. Eu pedi ao Pai Pop-Up, e o Zé Postas acho que ainda queria dizer mais alguma coisa. Eu sou o único sério daqui. Portanto, pá, eu sou o único responsável, pá, que, portanto, sigam os meus postes. Os meus postes são de qualidade, ok? E acima de tudo, pá, eu dou-vos um bom ROI. É um bom ROI, que é isso que vocês pretendem ao nível das empresas. Portanto, já sabem, gurudasredes.pt, quando quiserem, estarei lá à vossa disposição. Muito obrigado.